Valeu, Jorge se soltou hoje aí, mandou a letra. Agradecer muito aí a moral aí que o Michael Rasta deu novamente. A última vez foi em 2023 que o Michael Rasta deu essa moral aí, improvisou com a gente aqui. Uma grande honra, de verdade. Também tem o improviso aí do Jorge, mano, da sua shape. Tá, então vou me lembrar aqui. Eu tenho que deixar tudo no mudo aqui. Dar o play. Quem faz a Jam é eu e o Irlan Guedes, né? O Irlan não pôde vir porque teve um imprevisto do terreiro. E aí ele teve que ir pro terreiro hoje. E não pôde comparecer por realmente uma condição de imprevisto. Mas o arroba do Irlan é arroba Irlan Guedes. O meu é arroba Jabá Guita Base. Jabá underline Jabá Guita Base, né? Então vamos ver se eu consigo botar essa saideira aqui. Então, esse é um raga da Índia. Do Hyderabad. Thank you. Vargas Norte ainda tá aqui. Cru também, sim. Aí, continente asiático representado aqui pela Rússia, o Vaganoi. Esse som aqui é da Ásia também. É do Charanjit Singh, da Índia, 1982. Finalizando aí com a Ásia e o Canadá. Conexão Rússia-Canadá. É uma melodia hindu. Da religião hindu, né? Pra trazer paz e gravidade. É minha homenagem aí ao navio russo que chegou em Cuba. Valeu, valeu, Vaganoide. Valeu, a Rússia. Valeu demais. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Many thanks. Many thanks, many thanks. Bad. Valeu, valeu, valeu. Jorge. celular já tá aqui pra botar o som. Valeu, obrigado, André. Obrigado, Só Shape. Valeu. Muito obrigado.